Os Super Amishes Produções orgulhosamente apresentam Mini Saga. Episódio de hoje: um clichê no ar sobre unicórnios e lhamas. Conto escrito por Diego de Souza, argumento de Teta Félix e leitura de Kramer. Já era bem tarde no meu expediente. Eu lançava no ar do meu gabinete as últimas fumaças de meu último cigarro. O caso estava me corroendo. 3 mortos, sem suspeitos, sem testemunhas. Apenas uma bituca de cigarro caro. O chefe do departamento já bufava e cuspia 3 dias por não ter o que dar aos jornalistas. Chovia desde manhã e eu já previa voltar para casa de pelo molhado. Olhei pela janela, vi as gotas caindo como cacos de topázio, iluminadas pela luz dos postes que se acenderam mais cedo. Senti um calafrio no meu chifre. Algo grande iria acontecer, e não era bom. Estes pressentimentos nunca falham. Foi quando ouvi o trinco da porta girar suavemente. Não havia mais ninguém no departamento e logo saquei minha Colt 1911. Mas eu vi cascos suaves, bem cuidados, adentrar em meu gabinete. Pelo dourado, ondulado, impecavelmente bem cuidado. Era Sherry Petty, um dos contatos quais sempre consegui boas pistas. Com sua voz suave que escorria por entre seus lábios, doces como mel, flutuando pelo ar esfumaçado e penetrando como balas, arrepiando todos os pelos de minha crina. Muito ocupado, Charlie. Pra você? Nunca, meu bem. Algo quente pra aquecer minhas patas, fora suas curvas? Não seja ridículo, Charlie. Guarde sua conversa barata para outras lhamas. Mas sim, tenho algo interessante. Calma, minha cara. Estou em serviço ainda. Você não tem jeito mesmo, Charlie. Eu tenho uma dica para você. Falou enquanto tirava um cigarro da bolsa. Antes dela pôr nos lábios, retira o cigarro de seus cascos e acendeu-o para mim. Sou todo ouvidos, meu bem. Respondi, sorrindo satisfeito com o incrível elegante que agora já se desfazia em caracóis de fumaça. Aparentemente irritada, ela buscou outro cigarro na bolsa e eu me direciono para acender para ela, enquanto ela me olha com os olhos de uma naja, que encara sua presa. A dica é simples, Charlie. Não havia cigarro em suas patas. A dor dilacerante, quente do chumbo fervente, atravessa meu ombro direito. Assustado e sem entender, olho para o sangue e tento contê-lo com o casco esquerdo, enquanto o cigarro cai de minha boca se misturando ao sangue no chão. Olho para o cigarro, então olho para a bituca sobre minha mesa, dentro do frasco de evidência. Mesma marca. Sorrio levemente, pensando em como fui burro, enquanto mais 4 tiros silenciosamente penetram meu corpo, distribuindo mais 2 e fazendo com que minha consciência se afaste a cada segundo mais da existência. O que parece ser bom. Afinal, unicórnios não deveriam existir, não é?